Frank? Falou, essa não é minha 3, não é sim? Prossiga. 209, puxa, começa. Autorizado, chame pronto pro táxi. Sou Xanair 63 ou 95. Camarão, obrigado. Eu não recebo o seu transponder, vou ir na proa da rotatória, reporte na rotatória e visão com campo. Prossiga. Nada, proa de prática. Aguarde. Controle, o Joker Duros no terceiro da Dial. Joker 02, então eu entendo, já a gente já tá criando uma strip aqui adicional. É, qual o transponder que eu utilizaria? O senhor tem ideia? Ou eu tenho que coordenar lá com a defesa? Mike Gillette, Romeu, vou ir na proa da rotatória. Reporte na rotatória, eu visual com campo. Guarde cópia, Joker 02. Não entendi. Seu Warren, que seria uma Fox Fox 121, bom dia, Adriano. Bom dia, ex-Lima Fox 121. Sal Island 330, vai a Zipar, Upper Zulu 10, November Tango Lima VOR, then Upper November 873, in tall, then flight plan on road. After takeoff, left turn, Puka, and Zipar transition, Spock 5470. Approach control 119.35, tower 118.6. Excel, X, Lima Fox 121. Ok, Lima Fox 121, the same clearance, flight level 230 for us with the Puka departure via confirm the transition Zipar, November 873 via November Tango Lima, after airborne the left turn, and the squawk 5470, the frequency for the tower 118.6. Radial 230. Tente radial 230 para o nível 200, jogadores. Papá, mãe, que gente, Romeu, está nas cidades de Águas Claras, se aproximando pelo setor noroeste do campo, já no visual. Mike Gillette, Romeu, chame torre 118, décima meia. 18,6, grato. Controle Salvador, TAM 3154. TAM 3154, sem identificação, autorizar a chegada a Mari, desça até nível de voo 060, que é legal no 012. 060, Mari, 3154. Está Guarulhos. X-ray Lima Fox 121, yes, only you. Ah, yes, okay. I confirm transition Zipar to India Papa Alpha Romeo and Puka departure. The rest is okay, and we'll call 5470. Puka departure and Zipar transition. Puka departure, Zipar transition, X-ray Lima Fox 121. Oceané 6213, autorizado táxi via Índia, no ponto de férias da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 012. Chamativo, vai até o ponto de férias 10, lá de 186213. É. Falou, Oceané 6315. Sustigo, Oceané 6315. Empresa aérea, frequência, canal 105 e 18. autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 012. 326, desça via até 2000 pés, que é legal no 012. Via 2000, 12, Tiro Quebec Terra, informação é Romeu, aguarde cópia. Lima tem cabeceira 1-0. Lima 1-0, 02, pronto para cópia. Joker 02 autorizado conforme o briefing saída da EL. Leda, após Leda direto, controle 119, sinal 35. Contato radar decolagem, subatendo nível de voo 190, saída PUCA, transição Aracaju. Até o 190 da PUCA, Caju. 55. Solicita a prova de Natal, se possível. Ou quando possível. Aguarde coordenação 5955. 55. Direita. Pelo corredor Axé, controle 119 decimal 35. Trânsito 110123. Bota lá nos localizados do acionamento 226. Azul 4476, chame torre 118 decimal 6. 286, bom. Joker 02 autorizado, táxi até antes do hotel. No hotel, chame torre para cruzamento da pista 118, decimal 6. Salvador, Oceané 6142, 390 para receita. Oceané 6142, informação Romeu, número 2 para cópia. Tá. Passarei 2230, pronto para cópia. Passarei do 2230, autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 200, pistão 10, curva à direita, saída Árvore, faz Árvore, Vitória, controle 119 decimal 35, transponda 5477. Passarei 2230, desconsidere a autorização. Sim. Pode confirmar para ele, então, passarei, só para cantar. Quando é isso, não pode ser o outro? Meia 48, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é legal no 012. 050 na mar com 1012, no 642. 6315, observe o tráfego na curta final, após a passagem ali, mantenha no 0. Vai passar. Contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, vou direto Leda, o Chinão 62 ou 3. Fim para todo Salvador. Vitor Juliette. Efetue o cruzamento da pista, prossiga até Novembro, ingressa Novembro e aguarde para reingressar na pista, Alfa Vitor Juliette. Aguardando para reingressar na pista, devido à sua decolagem não poderá ocorrer no momento e nós precisaremos da pista no 7. 7-6. Agora o Soliano 219. 219. Joker 02, tem condições de cruzar imediato? Zona 3154. Ótimo. Zona 3154, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS XP, pode estabilizar o localizador. 2000 pés, pode estabilizar o ILS 3154. Ingressar na Delta, para táxi também. Dê passagem a mesma. Reporte na Juliette. Três no cinco, livre decolagem, 150 graus, 8 nós, pista no zero. Joker 02, autorizado a ingressar na Alfa, Juliette, Índia. Ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro 10, 12. Did you say something, X-ray, Lima, Fox, 121? X Lima Fox 121. Did you say something to ground control? What? I heard something. I think it was you talking with me. Disregard. Okay. Oceano 6142, pronto para a cópia? Avião. Oceano 6142, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, transponder 5015. Transvado Recife 350, Whisky 58, decola 10, curva esquerda, Puca, era Caju. Controle 119-35-50-15, transporte. Oceano 6142, cotejamento correto, chame de ponto para acionamento. Tá pronto no 07. Vem de voo 360, saída Arbor. 360, Arbor 63, você. Autorizando ingressar na Juliette, posição 08. Juliette 08. 150 graus, 10 nós, o Kilo Quebec Serra. Oi, 118, décima meia. Obrigado por tudo, terminado. Do sua EOBT. Então, o plano de voo está autorizado. A Arbor para a vitória da conquista. Chama para acionamento, passarei 2230. Passarei 2230, botejamento correto, chame pronto para acionamento. Está pronto, passarei 2230. Passarei 2230, aguarde. Ali mantém 10, Joker 02. Pode guardar, pô. 63, mas assim como mantém a saída devido a tráfegos em aproximação ao setor sudoeste de Salvador. Sim. Aguarde cópia. Com 209, o Sanema 326. Ciente, aguarde cópia. Autorizado a chamar o canal 105 e 18 da defesa aérea. Vou chamar o canal 12, 105 e 18, tráfego de polícia aérea. 26, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, autorizado a Alfa, reporte antes da Juliette, metro 26. 109, ocorrido a cheque. Tu ar no olho do taxi. Tango Índia, condições de manter a velocidade até mais próximo, confirme. Afirmativo. Reporte checado, 150 com 09, rep Tango Índia. Lima Fox Start 121, approve the taxi via Main Apron, taxiway India. Runway 10, holding point, contact tower 118, decimal 6. Q&H 1012, confirm pieces on board. Confirm taxi via main, parking, India, for runway 10, 118, decimal 6. 1012 for the TNH and 134 for the passenger on board. Lima Fox 121, confirm passengers on board. 134 passenger on board, Tower 121. X-ray Lima Fox 121, on holding point runway 10, contact the tower, 118-6. 118-6, the holding point runway 10, 121. Oceania 142, após a passagem do Boeing, iniciando o taxi na posição 10, autorizado, o acionamento sempre para táxi. Após a passagem do Boeing, está 10, autorizado o Juliette, chamada para o táxi, 1-2-3. Se aproximando a Juliette. Oceania 6316, aguarde na posição. 6326, vai manter a posição. Mike, é com o Delta, aguarde cópia. 6213, chame centro Recife. Frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, Oceania 6213. Autorizado pouso para 3154. Autorizado pouso para 2230. 2230, autorizado. Acionamento sempre pronto para ataque. Passarei 2230, autorizado. Correndo com sua equipe de solo, vai ter um Airbus fazendo reboque na posição 07. Passarei 6326, após a aeronave da Boeing, que vai passar à sua esquerda, autorizado a ingressar na posição 01. Gente, após a passagem do Boeing, prossegue para a posição 01, no 6326. Aguarde para iniciar. Aqui é com o Delta, aguarde. Esquerda, confirme. Ok. Sente. Mantenha ainda a posição devido à esteira de turbulência do tráfego. Good afternoon, Starway 121, approaching building point runway 10. 2CE, pista 107, curva direita, controle 119-35, transponder 0125 a 1000 pés. Solo 219. Gente, livrar 219, 3154. Excel 121, Windows 150 degrees, 10 knots. Clear to take off runway 10, Excel 121. Clear to take off runway 10, Excel 121. Alfa Vitor Juliette, está autorizado a iniciar a decolagem da pista 17, aguardando instruções para curvar à esquerda, Alfa Vitor Juliette. 85. Delta. Frequência 126, decimal 0. 260, boa tarde. Você pagou se a sua autorização está vencida. Que horas eu acho que o Papa Golf? O outro na era 6142, contrato para o táxi, 60 a bordo, 4 horas alternando Natal. Você não é 6142, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro 10012. Índia, Índia, quando lá, tô em 26, 1012, 61, no Copa 22. Presente para cruzamento primeiro, seja da pista ou alta visibilidade. Afirmativo. 1648, complete aproximação, chame torre 1968, decimal 6. 108, 6648, está no localizador. Altena, Salvador, passarela 2230. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, a 17 metros 1012, número 2 no tráfego. Após a passagem do Embraer 145, autorizado o passarela autorizado a ingressar. Na Juliette, posição 10. Oi, Salvador, boa tarde. 648 no ILS, X-ray da 10. Pro 648, boa, cheque trem de pouso, 140, 109 no 648. Baixar travado, 648. Pouso autorizado, pista 10 no 648. Livre pouso, 648. Salvador, boa tarde. Passa Tango Alfa Vitor Juliette. Comprou a do corredor 4500 para trás na minha passa. Alfa Vitor Juliette, não entendi essa mensagem, pode repetir? Alfa Vitor Juliette, passa a proa do corredor 4500 para 1 no meu passo. Sente Alfa Vitor Juliette, autorizado 1 no meu pé, esse corredor forte. Saída Conge, controle 119 decimal 35, transponder 0263. O 2 está pronto para o cara da 1-0. Xené 1142, mantém a posição. Papa Golf, cotejamento correto. Para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 6. Golf, autorizado a acionar, responde para o táxi. É 1142, informe se visual com o tráfego nacional. Luciané, 1142, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a olhar e manter. Volta para o pouso do Gol. Mantenha a posição. Quer que o dela autorizado olhar e manter? Mike Eco Delta, autorizado decolagem, pista 17, vento no 40 graus, 109. Uno 648, no solo 03, líderes pela direita, contact solo, frequência 1219. Livrou 219, 648. Faz meu pagou, foi autorizado o táxi, você pode para ingresso 97. Salvador, boa tarde, 648 livrou. Boa tarde, vou no 648, táxi via Alfa Juliette, porta 102. Alfa Juliet 2, 648. Você é 6142, autorizado decolagem, pista no zero, vento no 30 graus, fundo no norte. Mike Eco Delta, decolada 04, chame controle 1935. 1935, Mike Eco Delta. Parceria 2230, autorizado ali em manter. Se quando possível ser chamado de pouso. É, chamado de pouso. 1837. 1837 copiado, reposto na 20ª milha. NM 142, decolada 05, chame controle 1935. 935, 1942. Controle, uma boa tarde, chame 6142, passando no 1700. Chame 6142, boa tarde, está sob contato radar, sob 350, saída PUCA, João Maracaju. 350 na PUCA, rua 6142. Lima Foxtrot 121. Contact now at SIP center 125.45, if unable 126.85. 125.45 or 126.85, it's Lima Fox 121. Bye bye. Bye. Índia November Alpha da presente rotatória, no 1500 pés, registrado 2012, reporte, visual, aeródromo. Confirme seu POB. POB 02, recomendará visual, rotatória, Índia November Romeu, Zulu, Oscar, Alfa, prossiga. Alô, e mantenha a posição. Decolada 07, chame controle frequência 1935. 1935, passarei do 2230. Preciso, mantendo-se em condições usuais, direto para a Vitória da Conquista. Luas Caral, somente para informação de tráfego, tem uma aeronave posicionada. São de 3 horas, 24 milhas, no rumo sul, livrando 250 para 1-50, uma faltando 72 da trip. Salvador, passarei do 2230, decolou na sua escuta. Passarei do 2230, vigilância.